zica, aonde você vai? Você é zica mesmo, isso é herança do seu pai. Ele foi guerreiro e você é um vencedor. Por isso que hoje o chefe do gueto cê virou. Eita moleque zica, aonde você vai? Você é zica mesmo, isso é herança do seu pai. Ele foi guerreiro e você é um vencedor. Por isso que hoje o chefe do gueto cê virou. Eita moleque zica, dos olhos bem brisados. Tinha o corre na quebrada e sempre foi conceituado. Tinha mó respeito com os que moravam no gueto. E pros que pisavam na bola era daquele jeito. Sofreu muito, mas dali pra frente era sorte ele mesmo. Assim que ele foi adquirindo o respeito, tinha que servir de exemplo para a molecada. Seu lema era viver no naipe bandido, mas sem dar mancada. Uma vez eu vi ele lá na rua, metendo bala sem dó em uma viatura. Cordão de ouro no pescoço, a Glock na cintura. Desfilando de nave e do lado só as vagabundas. Eita moleque zica, aonde você vai? Você é zica mesmo, isso é herança do seu pai. Ele foi guerreiro e você é um vencedor. Por isso que hoje o chefe do gueto cê virou. Eita moleque zica, aonde você vai? Você é zica mesmo, isso é herança do seu pai. Ele foi guerreiro e você é um vencedor. Por isso que hoje o chefe do gueto cê virou. Saca só o carro e dá um ligue nas rodas. O moleque é zica, o moleque apavora. Caralho, deixa ele viver do jeito que está. O poderoso chefão agora é o gangstar. Quando eu era pivete, sempre via seu coroa. Só não sabia se era político ou dono de boca. Final de semana era churrasco. Ele bancava tudo e sempre vinha todos do bairro. Olha só, moleque, o que o destino ofereceu. Em uma emboscada truta, o seu pai morreu. Deus levou, trouxe outro pra terra, você nasceu. Então avisa pra geral que agora fudeu. Eita moleque zica, aonde você vai? Você é zica mesmo, isso é herança do seu pai. Ele foi guerreiro e você é um vencedor. Por isso que hoje o chefe do gueto cê virou. Eita moleque zica, aonde você vai? Você é zica mesmo, isso é herança do seu pai. Ele foi guerreiro e você é um vencedor. Por isso que hoje o chefe do gueto cê virou. Oh!